W7. Emoção, do início ao fim. A carroça da saudade. O que é que eu faço se eu sinto seu cheiro? O que é que eu faço se eu sinto seu gosto? O que é que eu faço se eu tenho saudade? Tô mergulhada nessa dor covarde. Sei que acabou, mas no meu coração ainda tem resquício de amor. W7. Emoção, do início ao fim. O que é que eu faço se eu sinto seu cheiro? O que é que eu faço se eu sinto seu gosto? O que é que eu faço se eu tenho saudade?